Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Para promover a prática regular de uma atividade física, o próximo domingo é dia de Agita Seixal. Para dar a conhecer esta iniciativa, o Seixal Saudável tem hoje em estúdio o presidente da Associação das Coletividades do Conselho do Seixal, José Carlos Gomes. As perguntas são feitas, como sempre, por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Já passou cerca de um ano desde a última vez que nos encontramos aqui na RDS para falar desta grande iniciativa municipal que é o Agita Seixal. Para quem não ouviu ainda falar deste evento, que todos os anos atrai centenas de pessoas ao Seixal, eu pergunto, o que é exatamente o Agita? É uma iniciativa da Associação das Coletividades do Conselho de Seixal, com apoio das Juntas de Freguesia do Conselho e da Câmara Municipal do Seixal também. É uma iniciativa que tem como objetivo agitar durante uma manhã o Conselho do Seixal e levar a todos os municípios de todas as faixas etárias a possibilidade de experimentarem um vasto leque de modalidades desportivas, celebrando ativamente a importância da atividade física e, paralelamente, promover e estimular a população em geral de todas as faixas etárias à prática regular do exercício físico associado ao conceito de saúde e bem-estar sob o lema Pela Sua Saúde Mexa-se. Há quantos anos é que se realiza no Conselho? O Agita realiza-se desde 2003, vamos, portanto, para a 8ª edição este ano de 2011. E como é que tudo começou? Como é que surgiu esta ideia? Pois, a iniciativa do Agita Seixal surge do desafio lançado em 2002 pela Organização Mundial de Saúde, que vem integrado nas comemorações do Ano Internacional da Atividade Física, Saúde e do Bem-Estar. Portanto, este é um projeto ao qual, desde o início, a Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura, Recreio e Desporto se associou e projetou o desafio sob o lema Agita Portugal pela Sua Saúde Mexa-se. Também logo, esta associação, também desde logo aderiu ao desafio da realização da iniciativa e do modo que foi lançado pela Confederação, e assim nasceu o Agita Seixal, tanto integrado no Agita Portugal. De referir que desde o seu início o Agita Seixal contou com o apoio da Câmara Municipal de Seixal e das Juntas de Freguesia do Conselho, e como não podia deixar de ser, com a colaboração do Movimento Associativo do Conselho. A ideia surge da Organização Mundial de Saúde e da necessidade de se combater uma das grandes doenças do século que vem afetando as populações à escala mundial, que é a obesidade, o sedentarismo e todas as graves consequências que daí advêm. Não é? E, por conseguinte, no combate a esse grave problema, pretende-se estimular a criação de condições para que todos possam realizar uma prática desportiva adaptada às suas capacidades físicas e motivações. Não é? E, paralelamente, esclarecer a população sobre as consequências devastadoras dos hábitos de vida sedentária que está em constante aumento na sociedade. E as vantagens para a saúde e o bem-estar geral do indivíduo quando se dedica a uma atividade física desportiva praticada com regularidade e moderação. Esta também é uma das ideias, portanto, o combate a este grave flagelo do nosso século. Este ano, quais são as atividades que nos esperam? Esperam-nos bastantes atividades, nomeadamente caminhada, portanto, uma caminhada integrada, portanto, por vários associações de movimento associativo e com uma particularidade também de haver uma caminhada, portanto, original, que é uma caminhada de grávidas, ou seja, com o lema Caminhar por uma Gravidez Saudável, onde vai existir uma aula aberta de ginástica para grávidas, compartida, portanto, junto do Cacilheiro, do restaurante do Cacilheiro, situado ali no Seixal, e que irá, portanto, até àquela zona ribeirinha, frente à Quinta da Fidalga, o chamado Espaço Mulher. Aqui, portanto, temos a colaboração do projeto de Seixal Saudável e apelo, portanto, naturalmente, a todas as grávidas que se juntem, porque estar grávida é uma situação de felicidade, não é uma doença, e aquelas senhoras que efetivamente possam estar em bom estado de poder participar, não é? Que não tenham outros conselhos médicos que possam retraí-las desta caminhada, de se associarem, porque integrar-se-ão naturalmente também no Agita, e saudamos esta iniciativa também do Gabinete do Projeto Seixal Saudável, integrado no Agita. Não é? Depois, temos várias atividades, temos os jogos tradicionais, como o jogo da malha, portanto, para os miúdos temos insufláveis, lúdicos, cama elástica, percursos gímnicos, xadrez, aulas abertas de dança, atividades gímnicas, aulas abertas de canoagem, taekwondo, fitness, aula de alongamento e relaxamento, enfim, uma série de atividades que estão ao dispor do movimento associativo, dos cidadãos, para que estes cidadãos do nosso concelho possam efetivamente mexer e combater, portanto, o sedentarismo, que muitas vezes traz, como já referia anteriormente, problemas extremamente graves. Independentemente da sociabilização, tanto que a atividade física traz para as pessoas. Portanto, as pessoas, quando fazem atividade física, são naturalmente mais felizes e têm no movimento associativo do concelho uma grande vastidão de atividades que podem, efetivamente, de acordo com as suas condições físicas, praticar. E daí o meu concelho pratica, no movimento associativo do nosso concelho, a atividade física. E se não o fizerem, que o façam à volta da nossa baía, que é uma baía extremamente linda, onde hoje se vê cidadãos também de todas as faixas etárias a fazer exercício físico, e é isso que se pretende, que o Seixal tenha cidadãos mais saudáveis física e mentalmente. Quando é que se irá realizar o Agita? O Agita vai-se realizar no dia 22 de maio, na zona ribeirinha de Amora, Rentela e Seixal, durante uma manhã, e que vai ter... Portanto, uma particularidade também, que é da parte da tarde neste dia, está, na parte da tarde, aliás, durante todo o dia, também está a decorrer no Parque Urbano das Paivas uma iniciativa que é Saúde para Todos. E todos os participantes do Agita, que durante a manhã podem, portanto, estar no Agita, e que queiram, da parte da tarde, dirigirem-se ao Parque Urbano das Paivas nesta iniciativa Saúde para Todos, para fazer, portanto, alguns rastreios médicos, também fica aqui lançado um ótimo desafio para que esses participantes possam efetivamente ir ao Parque Urbano das Paivas fazer as tais triagens. A participação tem algum custo? Não, a participação não tem custo nenhum, é apenas as pessoas aparecerem, estarem connosco e mexerem-se, fazerem atividade física, fundamentalmente isso. Para quem quiser saber mais informações, que contactos é que deixaria? Temos dois contactos, que são o e-mail da associação, que vou referir, que é accseixal@gmail.com. Vou repetir: accseixal@gmail.com. E o número de telefone do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, que deram todas as informações também relacionadas com este evento, que é o seguinte: 210-976-195. Fica então o convite para participar no Agita Seixal este domingo, dia 22 de maio, nas zonas ribeirinhas do Seixal, Amora e a Rentela. O Seixal Saudável fica hoje por aqui, regressa na próxima semana para falar sobre o perigo das dietas loucas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.